Fazenda Belo Horizonte, uma tropa ali chegou, que vinha do Indaiá, ali a tropa pousou. Nego Plasto viu a tropa, da mula baia gostou, crioula de João Junqueira fechou negócio e comprou. E foi nessa hora mesmo, Nego Plácido falou, pregue o selo no recibo, o dinheiro ele puxou. Botou a besta no pasto, ele mesmo que amansou, e no fim de 15 dias na cidade ele passeou. Levou a besta na cidade, foi ferrá-la no ferreiro, lá na cidade de Franca, o povo ficou banzeiro. De ver a marcha da besta, pisando muito ligeiro, bate a ferragem nas pedras, parecia fogo de isqueiro. No lugar que ele passava, causava admiração, Nego Plácido montado, parecia um Napoleão. No pescoço um lenço branco, bombacha de gorgurão, era de marcha troteada, ferradura de rampão. Lá na cidade de Franca, ele é um grande fazendeiro, tem fazenda com invernada, ele é um grande boiadeiro. No estado de Goiás, no Triângulo Mineiro, pra comprar 3.000 cabeças, ele tem muito dinheiro. Na barranca do Rio Grande, uma boiada chegou, tinha quase 1.000 cabeças, Nego Plácido comprou. No fazer a travessia, a correnteza levou, no meio daquele rio, a boiada esparramou. O Nego vendo o perigo, com a mula baia gritou, atirou a baia na água e o laço na mão levou. Mesmo no meio do rio, muitos boi ele laçou, no lombo da mula baia, sua boiada ele salvou.